Latam 3295, agora no 3, agora está totalmente pronto para tiver funcionamento. Estimativa após a aeronave da Latam no 02, está autorizado, chama a TAC, Latam 3295. Estou no 063.000 web. Controle ao azul 4463, passando 1.500 pés. Azul 4463, contato radar no decolagem, sub, mantenha o 220, saída da EL. Para o 220, saída da EL, azul 4463. Zulu Papa Eco. Sente, desça para altitude de tráfego 1.500 pés, ajuste a altímetro no 096, em Salvador. O senhor tem ciência dos corredores visuais em Salvador? Sente. Da proada é o azul 4463? Autorizado, azul 4463. Obrigado, senhor. Jet 6721, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 096, completa a redução para 220 nós. Reduzindo 220, 2.000 web. Vai solicitar o nível 160, é possível, senhor? Confirme. Nível 160 para o azul, 4463. Confirme a solicitação. O azul 4463 solicitando o nível 160. Sente. Subinicialmente nível 160, aguarde a autorização final. Centro de 04463. Azul 4076, desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro na 096. 3.016, 4096. Centro, voo no 754, passa a duna, completo sinal, chame torre na frequência 1.8.9.12. Ok, 4463 autorizado, 1.60, obrigado. Afirmo. Por gentileza, 6895. Vai chamar lá. Siga, metade azul. Tá efetuando desvios? Manda o uísque. Ok, não foi solicitado pelo senhor o procedimento ILS uísque. Pago pro senhor, inclusive tá no ATIS, ele é X-Ray. Confirmo, tá voando o Servito 368. É afirmativo, o senhor pede desculpas aí por não ter informado, acabou esquecendo a confusão da cabine dele. Tá ok, Serra Victor 368 para o ILS Whisky, pista 10, objeto 672, uniforme estabilizado, final do procedimento. Formaria estabilizado, mais uma vez, desculpa aí pela de comunicação. Tranquilo. Azul 4076, redução para 220 nós. Reduzindo, Azul. Quatro horas de autonomia, 6 horas de autonomia, alcançada. Sente, Victor Mike, é bem estimado de pouso em Cairo. Frequência livre, não tem tráfego informal no setor. Chame torre 1-9-9-5, bom pouso. 1895, grato, colaboração. Azul 4076, desça para 2 mil pés, ajuste altímetro 10 no 6. Estou autorizado no final do procedimento LS, X-Ray, pista 10. 2016, X-Ray da 10, chama estabilizado 4076. Ok. Então vamos entrar na posição de 12 horas, 7 milhas, mantendo 1 mil pés com rumo oeste. Índia Alfa com 10-16, chama a torre 3895, TAN 3895, uma boa tarde. Salvador, 6741. Feedback, acionamento pronto, 1-0. Aguardando. Afirmativo, Juliette pro 11, 3, 1 4 tá. Fala Salvador, gol 754 livrou, boa tarde. Alfa importância, Juliette, gol 74. Tente, faz parqueamento da aeronave da TAN no gate 1-1, tá livre pro tiver acionamento, vai bem 7-4. Chama o centro Recife na frequência 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 251-3325, obrigado. Estabilizou 407 mesmo. Juliette, porção 0500, com 74. 18 decimal 95. 1895. Salvador, Web Jack 6721, dá uma cifra. Alfa Juliette 4, Web Jack 6721. 3. 2000 no meio, porta no final da UX3, 3204. 40, tá com 128 a bordo, tramite 3 horas 55, antena confins para o táxi. Resta de informação? 128. Afirma, senhora, 128 a bordo, 128 a bordo. Ok, o 6741, 128 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alterna com fins. Autorizado até através 06, 6741. Confirma, por gentileza? 283. Então, 3283. Chega. Ok, desce até 050, chegada a Mari, ajuste o altímetro não, 096, vou e ITAP, está autorizado o ITAP. ITAP 050, 3283. Vai 06, 6741. 6741, 096, torre 1895, Índia, Alfa, Web 67, Catrano. Solo, boa, azul, 4076, livrou. Francisco. Alfa, antes da Juliette, chama. Alvaro, Zulu, Papaico, ingressou no corredor forte, 1500 pés. Sente na escuta, controle. Papaico. Escuta do TAN 3206. Gentileza, senhora, confira a saída prevista para Fortaleza 3206. Vamos pro aqui, grava. Controle, é o Papatango, Hotel Oscar Zulu. Papatango, Hotel Oscar Zulu. Positivo, senhor. Prossiga. Decolado de Salvador, a intenção é sobrevoar em Teofilândia e retorna para Salvador. Zulu, Papaeco. Na escuta. Desconsidere. Hotel Oscar Zulu. Zulu, na escuta, senhor. A torre deseja saber quantas pessoas há a bordo da sua, do seu helicóptero. 03. 06, meia dúzia, confere. Não, 03, 3. 03, sente, mantenha as regras de voo visual, 500 pés, ajuste a altímetro no 06, voando rotatória. Voando rotatória, Zé. É o 340, saída da EL. 340, descida saída da EL. Autoriza a proa de Leda? De Leda? Estou autorizado, TAN 3895. Grato, Leda, TAN 3895. Por gentileza, confirme o transponder acionado. Quatro milhas de Salvador? Salvador. Sente, na escuta, controle. Autorizado, TAN 3804. TAN 3804, completo final, chame torre, 118, decimal 612. 18,6, boa. Torre Salvador, boa tarde, TAN 3804, baixa de trabalho. Confirme a conta de milhas afastadas, Salvador, até a Finlândia. Ok, na escuta do controle, aciona o transponder 0121, o Hotel Oscar Zulu. Afirmativo. Torre Salvador, TAN 3804. TAN 3804, sente agora 118,95, por gentileza. 18,95, TAN 3804. Controle Salvador, boa tarde, Oxalé 6254. Canaé 6254, contato radar, sub, mantenham 380, saída da EL. Atenção, 380, Canaé 6254, o senhor fica voando direto pro Lida? Seu perfil da saída, temos aeronave na mesma saída. Certo, vai manter a saída, Canaé 6254. Zulu Papa Eco. Papa Bravo, já. Zulu Papa Eco, voe rotatória. Já presente sobre rotatória, Zulu Papa Eco. Controle, papá, papá, Bravo Angel. Bravo Angel, escassez, unificação, chegada a bomb, desce, mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro, 1096. 1096, 4 mil, chegada a bomb. Bravo Angel, vai operar na pista auxiliar, 1097. Dan 3283, desce, mantenha 050, chame final Salvador, na frequência 119, decimal. 119.8. Controle do papel, Bravo em Jasca. TAM 3283. Já siga. Chame final Salvador, 119.8. 19.8. Controle. TAM, Bravo em Jasca, prossiga. Paraná 14, o Bravo em Jasca já está pista auxiliar. 7, mantém o perfil desta... Da chegada, bom fim, aguardo para vista na 7. Abateu, ó, para melhor. Controle Salvador, bom dia, gol 941, cruzando 200 para 150, centro da Serra. O 941 é a sua identificação, desse mantém 050 na chegada à mar e ajuste de altímetro 10015. Para o 050 na mar e ajuste 1015, para o gol 941. Salvador, Altan 3804, muito boa tarde. Alfa Juliet Pole Position, 3204. Externo, TAM 3283. Autorizado LS, aposto estabilizado, TAM 3283. Passará. Só para 250 nós. Reduzindo para 250 nós, o gol 941. Bravo em Geroz, velocidade indicada. 230. 230? Firmo. Ok, tem condição de manter 230 até próximo de pelo? Tá, senhora, 2 minutos e meio de bom, na vai cancelar em bom, sigue visual até final da sete. Ok, em bom, o senhor solicita prosseguir visual para a 1-5. Mateu. Ok, informe quando visual o Bravo Indianótico. Controle 6741, boa. 6741, no contato radar na decolagem, sub, mantenha o 340, saída da EL. 340, quando possível vou abrir, eu vou a Leda pelo menos, senhor, 6741. Ok, então temos duas aeronaves na mesma saída, não será possível. Então tá bom, vamos até a saída, 6741. Tá 3895, chame o centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. Copiado, tá 3, 1895. Controle o Lupa Paeco, rotatória, pode final. Lupa Paeco, me mantém no 1500, vai e chame Torre, 1-8-95. 1-8-95 do Lupa Paeco. Controle o Bravo de Oscar, passa cancelamento, procede igual. Sente, Bravo em geral, Oscar. Desça e mantenha 2500 pés, ajuste a altimetria 1095, plano modificado 21549. Dá presente e voe rotatória. Não conhece a posição, senhor. Ok. Então, curve à esquerda na proa 1090, mantendo-se em regra de voo visual, mantendo-se em visual, condições visuais. 1090, 25, para já. Estimativa, tem condições de manter visual nesta proa? Sim. Eu acho que é Zulu, não tem o tráfego informado, tem frequência livre, confirme por gentileza o estimado de pouso. Hotel Oscar Zulu. Zulu do 3, informa o segundo visual. Controle Salvador, é o papapá, o Tango Tango, decolado, vai manter a proa até 2000 pés. Alfa Tango Tango, ciente, contato radar na decolagem, subiu, mantém 090, sai da lotar. 090, sai da lotar, Alfa Tango Tango. São 3283, visual. Positivo, visual e a estabilizada, André 283. Ciente, complete final, chame torre 1-8-95. 1815, 3283. 015. 015. Deixando até 5000 pés. Passa de 2235. Oxenai 6254, chama o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 25, obrigado, boa tarde. Ação de edificação, chegada bom, desse mantenha 4000 pés, ajuste altímetro 1095. Controle, pode voar lotada direto da presente? É o Alfa Tango Tango. Autorizado lotar, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Bravo Indiarosca. Tá chega. Será a condição de completar a aproximação visual para 1-7? Permaneceu, está configurando a via mais rápido. Sente. Uso 941, chame final Salvador. 1-19-8. 19-8, boa. Controle, seria possível passar 2230 voar direto 1?